estende as mãos e o vento se acalma. Quem é que levanta do trono e a terra se abala? Quem é que até mesmo da rocha faz água sair? Toda vez que ele quer, faz o mar se abrir e com os pés enxutos faz seu povo passar. Quem é que sustenta o universo? A palma da mão, o poder do seu nome põe gigante no chão, e que faz derrotado se tornar campeão. É o homem das mãos curadas que hoje está aqui neste lugar. Manda uma chuva de brasas e acende a fogueira no altar. Quando ele toca na igreja, ele age e faz ela se alegrar e começa a incendiar. Pode receber, receber, receber, receber um som. Ele vai te tocar, te encher de poder, te alegrar, irmão. No lugar que ele chega, não fica a doença, não fica o problema, e a tristeza vai embora. Pode receber, receber, receber, receber a vitória. É só glorificar que o milagre vai acontecer agora. Hoje aqui ele está, porque já estou sentindo que este lugar está revestido em glória. Porque já estou sentindo.